Foi num dia zona sul, de muito sol e muita luz, sobre as vitrines, no turbilhão de muitas cores, por entre as cores, Marcelo conheceu Renata. Renata linda menina, o amor começa a chamar. O mundo nasce em teus olhos, sem lenda e um sol de verdade. Garota nova, dona do mundo, Renata. No vestido aponto o seio, já consulto o calendário. Toda máquina produz pra seduzir, Renata. Passas tranquila, distraída, mini saia, mini rosto, mini blusa, mini ideia. Mini saia, mini rosto, mini blusa, mini ideia. Mini saia, mini rosto, mini blusa, mini ideia. Mini saia, mini rosto, saiu mini rosto.